Fala, fãs, estamos de volta para o segundo Papo em Dobra, falando sobre o segundo episódio de Star Trek Picard, Mapas e Lendas, que foi um episódio bem mais parado que o primeiro, mas cheio de coisa, aconteceu muita coisa, muita conspiração, muito mais pergunta que resposta. Mas antes de a gente entrar no episódio em si, deixa eu falar duas coisinhas para vocês. Vocês já estão participando do Bolão do Cinefãs, hein, do Oscar? Muito interessante, vai dar um prêmio muito legal. Corre lá no Instagram do site, que vai ter todas as regras lá para você. Então não deixe de participar, vai até o dia 7 para você mandar suas respostas. E outra coisa, o programa de semana que vem, porque domingo que vem tem Oscar, vai ser um pouquinho mais cedo, vai sair às 4 horas da tarde. Então fica ligado, porque depois é só nossa cobertura especial do Oscar no site, tá bom? Bem, vamos para o episódio. No episódio, vou mostrar um pouco mais do como os Romulanos estão no Cubo Borg, né? Que é uma coisa muito interessante que a gente tem que mostrar nessa temporada. Porque eu acho que ali vai estar o segredo de tudo, como o Dr. Maddox, o Daystrom Institute, os Romulanos, os Borgs, todo mundo envolvido naquela clonagem especial do Data, né? Fazer a filha do Data, né? Um humano com memórias positrônicas, que é uma coisa que está todo mundo esperando para ver. Também o Picard agora resolveu, na verdade, resolveu tentar voltar para a Federação, para a Frota Estelar, e ter uma missão especial para resgatar a irmã da Dage do primeiro episódio. Só que a frota não quer nada com ele, porque ele virou meio que um, não vou dizer pária, mas ele é persona não grata da Frota Estelar, por tudo que ele falou, tudo que ele agiu na época do resgate romulano. E a frota não quis ajudar ele, então ele partiu para uma missão solitária, né? Reuniu uma gangue, uma equipe nova. Ele até fala numa parte do episódio que se ele chamasse o Worf, o Riker, o LaForge, todo mundo ia voltar, mas ele não queria botar isso nas costas dele para que se algo desse errado eles não fossem sofrer junto com ele, porque essa missão era dele. E ele vai encontrar uma velha companheira dele de tempos atrás, que ela sim pode ajudar a reunir uma frota de renegados, né? Uma equipe, uma tripulação diferente para ele fazer tudo que ele precisa sem os regulamentos da frota, sem essa coisa toda. E isso abre uma bela possibilidade para a história, né? Porque o Picard agora, o capitão, com aqueles diretrizes da frota, aquelas coisas todas que ele tem, que ele é uma pessoa honrada, sempre luta pela justiça, e agora não vai ter os regulamentos da frota do lado dele, vai poder fazer dobrar do jeito que ele precisava, sem precisar responder a nenhum almirante, que é um negócio muito interessante, pelo menos eu achei bem interessante. Pena que o episódio acabou no ápice dessa situação, dele convocando a amiga dele para pedir uma nave, uma tripulação para fazer o que ele precisa. Isso abre um belo precedente já para o próximo episódio, na quinta-feira, ou sexta, se você ver no Amazon Prime. E eu recomendo todo mundo assinar o Amazon Prime, não é propaganda da Amazon, porque tá valendo muito a pena. O Picard deu uma coisa muito diferente, bem diferente de Discovery, a pegada, as luzes, o tom da série. E o Patrick Stewart sempre agiganta todas as cenas, melhora todos os atores, todo mundo tem que levantar o seu jogo para atuar com ele. E nesse episódio ficou mostrado também o conto da que assustar as crianças dos Romulanos, né? Que não é o Tal Shiar, que é o a coisa mais perigosa dos Romulanos. Eles têm um segredo ainda maior, né? O pé grande deles. Que isso foi muito interessante, eu nunca tinha imaginado, né? Que poderia acontecer isso, ter uma coisa mais secreta que o Tal Shiar Romulano. E vamos ver como eles desenvolvem isso, se isso vai pra frente. Já ficou comprovado que tem uma ameaça bem real dentro da Federação, na Frota Estelar. Com aquela almirante que tem jeito de vulcano, mas tem toda a cara romulana. Está trabalhando junto com a gente, uma agente que parece humana, mas já deu para ver que ela é romulana, fez alguma cirurgia cosmética para parecer humana. E o irmão dela está lá, junto com a irmã da Dage, no cubo romulano, né? E vamos ver o que acontece nesse episódio. Eu achei muito interessante, só estou achando um pouquinho devagar. Eu espero que melhore. Tudo bem que a série tem que ir no ritmo do Patrick Stewart, a idade dele, o Picard mais envelhecido, mas cerebral do que mais ação, mas ela podia acelerar um pouquinho mais, porque são apenas 10 episódios nessa temporada. Eu não acho muito interessante se deixar um cliffhanger, um gancho muito alto para a próxima temporada, que pode comprometer. Mas a série está indo de bom para melhor, ou ou de melhor para ótimo, mas muito melhor que a Discovery, com certeza. Discovery vai ter que melhorar muito a escrita nessa temporada para bater o Picard. Eu queria saber muito o que vocês estão achando da série. Eu estou gostando muito. Mas é tanto tempo que eu não me empolgava com uma série de Star Trek. Eu acho que desde Deep Space Nine, que é uma das séries que eu mais gosto. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz porque a Deep Space não é favorita de muita gente. É favorita de algumas pessoas, mas não de muita gente. Mas eu acho que essa coisa de trazer toda aquela bagagem da nova geração está ajudando muito a série, porque a gente que é Trekker já tem aquele conhecimento prévio. E quem não é vai acabar querendo saber mais, vendo aquela conspiração toda, que é um nível de conspiração muito interessante para a série. Eu acho que todo mundo vai querer ver episódios anteriores, saber quem é o Maddox, saber mais sobre o Data, sobre o procedimento da filha do Data, de como o Data fez uma filha, como o Picard chegou a esse ponto. Tudo bem que o Nemesis não é a melhor coisa do mundo, mas como o Picard chegou a esse ponto. Vai querer ver o filme do J.J. Abrams para saber o que aconteceu com os Romulanos, por que eles estão isolados no mundo. Vai ser... Tá indo bem, eu tô adorando. E agora, pra terminar, eu acho que a única questão, que é a maior questão da temporada, é como os Borgs vão se meter nessa conversa toda. Porque já deu pra ver que os Romulanos fazem alguns experimentos com os Borgs. Isso abre um belo precedente, porque os Romulanos são aquela raça que você sabe, né? Não dá pra confiar nem na sombra. Então vamos ver o que eles vão fazer com os Borgs. Eles estão usando tecnologia dos Borgs. Diz que ali é um instituto só de pesquisa, mas vindo de Romulano, você sabe como é que é, né? Nunca é nada como se parece. E como o Picard e a tripulação dele vão se meter nessa confusão, vai ser também bem interessante para ver nos próximos episódios. E parece que agora a ação vai sair da Terra e vai para o espaço. Que é uma coisa que eu já vi muita gente reclamando, que a série estava muito no planeta Terra. Eu acho interessante ver a Terra no século 24, porque fazia tempo que a gente não via nada daqui no planeta, ver como é que ficou a frota, ver como é que ficou a civilização, né? Depois de tanto tempo, já faz 20 anos, já, desde a época do Nemesis. Então, eu fico por aqui nessa, dizendo que o episódio foi muito bom. Ele vai ganhar umas 4 pipocas na nossa escala. E esperando semana que vem o próximo episódio do Star Trek Picard. Espero vocês. Não esqueçam de participar do nosso bolão. Vai lá no arroba Cinefãs Oficial no Instagram. Também vai no arroba Cinefãs Oficial no Twitter. Não esquece Cinefãs no Facebook, só Cinefãs. E essa semana deve sair nossos primeiros vídeos especiais pro Oscar desse ano. E domingo vai ter uma cobertura muito especial, inédita no site. Então não perde. No próximo domingo tem o Oscar. Eu espero todo mundo mais cedo aqui no Papo em Dobra. Depois a gente se encontra no Oscar. Eu, André Figueiredo, fico por aqui. Vida longa e próspera para todo mundo e valeu!